Começa! Este é o programa 29 e a sala da minha casa nunca ouviu um berro tão alto quanto este que eu dei agora. Com certeza não. E quem fala o Mancha? Programa A2. Ai, puta que pariu, velho. Você está ouvindo o Maringuaça, o podcast do blog maringuaca.blogspot.com. Pra quem quiser mandar e-mail pra gente? mgapodcast@gmail.com. mgapodcast@gmail.com. Aprendi essa porra. Quem quiser seguir a gente no Twitter é twitter.com/maringuaca. Isso, exatamente. Ai, pessoal. Tá foda, hein? Frio do caralho. Neve em São Joaquim. A Heineken acabou. Eu tô tomando a Stella Artois. Ah. Eu não sei como se pronuncia esse negócio. Mas enfim, vamos atualizar o assunto, que já que o último Maringuaça a gente gravou assistindo o jogo da Alemanha, que não foi campeão mundial, como diziam os o pessoal que adora, né, esse tipo de... Como é que fala, velho? Projeções? Não, velho. Tem o site lá de conspiração. Conspiração. Você viu o maluco? Eu vim do futuro? Não. É o povo? O povo? Não, ele é pior que o povo. O cara falou assim, eu vim do futuro e o Brasil não vai ganhar a Copa. Quem vai ganhar a Copa é a Espanha. A Alemanha vai apresentar o melhor futebol. E depois o Mano Menezes vai ser o técnico da seleção brasileira. Oh, o cara acertou todas. Todas. Eu duvido que ele acertou, tipo, Sérvia 1, Alemanha 0. Não, ele não colocava resultado, assim. Mas ele colocava, tipo assim, Portugal... Só uma análise global. Assim. Vai passar pra segunda fase, mas vai perder rapidinho. Eu vou começar a fazer essas coisas e anotar, tipo, e registrar em cartório, tá ligado? Vai que um dia eu acerto. Tem uns malucos que fazem isso. Fazer um monte diferente, vai lá e registra. O meu acerto. Sempre tem. Tá, chega pra esse cara e fala assim, ó, me dá 6 números aí. Só 6, nunca, né? Ele nunca sabe, não. Né? Isso aí ele não fala. Enfim. Pra atualizar o assunto, Copa do Mundo, que já tá meio arcaico. O Pestana foi o cara que ganhou o bolão. Parabéns, Pestana, você não manja nada de futebol. Mas levou, né? Essa Copa do Mundo foi às avessas, né? Você tem alguma coisa pra comentar disso aí? Copa do Mundo, não. Eu até esqueci que teve esse ano. E da Libertadores, você não vai comentar nada também, não? Não. Não? Decepcionamos. São Paulo ganhou, né? Ganhamos. 2-1. Último jogo, 2-1 em casa. Bom, belo resultado. Ótimo. Por que os caras melhor que chorando? Do Vasco, né? Por que os caras saíram chorando do campo? Ah, é contusão, né, cara? Doeu demais, né? O cara do Inter pega forte na cadeira. Oi! Pega forte! Acontece. É, isso aí, enfim. É quinta vez consecutiva que o São Paulo é eliminado por brasileiro no Libertadores, sabia? Sabia que era a quinta vez que o São Paulo tava na Libertadores? Não, só tô dizendo, é um fato curioso. É um fato curioso também. Inter, Cruzeiro, aí Inter de novo, o resto dos times eu não lembro. Eu tava lendo a matéria. Não li essa matéria. Mas é engraçado isso aí. Inter, Cruzeiro, acho que o Grêmio também já eliminou o São Paulo. Quando o Grêmio perdeu pro Boca na final. Comentários oportunos pro D2 agora. Não, o cara me contrata Felipe, de 40 anos, velho. O cara tá com pelo do saco branco e... É cagado. Eu acho que tinha que contratar... Apesar que ele meteu uma canetinha no jogo passado, foi bonito, hein? Não vi. Não assisti o jogo do Vasco, não, cara. Muito perdido de tempo. Tirou... O zagueiro passou reto, cara. Mas foi umas 3 quadras pra frente do meio de campo. É, um cara habilidoso, velho. Só que os caras são cariocas, são marrentos, né, velho? Marrento. Carioca só não gosta de correr, só isso. E o frio, Mancho? O frio que assolou o estado do Paraná. Cara, enquanto não cai neve, tá bom. É, e agora que eu trabalho de madrugada nas obras? Ah, fudeu. Tá uma delícia, velho. Ai, gostoso pra caramba. Falando em neve, quem quiser assistir o vídeo aí que nosso colaborador Wendel colocou no YouTube, é só acessar o link. A gente tem colaborador. Colaborador, agora... O cara mandou o link e falou assim, ó, põe no Maringuaça aí a neve que eu filmei. O programa é tão bom que ele cresce assim e nem os donos sabem de onde vai parar as coisas assim. A equipe Maringuaça é tipo igual o povo povo, cara, cheio de tentáculos. É, e... é que vocês não sabem o que, nós não fala aqui. Vamos. Esse programa, nós estamos gravando A2 Pra... Ah, para com essa porra, dia 2, que porra, vai pensar porra errada e... Ah, mancha, só porque você é São Paulino, os caras não vão achar que eu sou viado também, né, velho? Porra, mano, é ruim, cara. Você gostou do futebol, né? Tá ligado? Agora, agora, pra quem não sabe, eu tô... Eu retornei à ativa, despendurei a chuteira e tô jogando futebol novamente. Né? Agora você viu a classe. Assistir alguma coisa domingo cê, à noite. Você viu a classe, né, velho? Muito, muito classe, velho. Eu bati o dente no microfone, velho. Caralho, doeu. Pessoal, o programa agora, hoje, tem várias entrevistas pra vocês que, a gente, que nós coletamos nesse último mês. Período de recuperação. Vocês acham que a gente tava fazendo nada? A gente tava fazendo pesquisa de campo, entrevistando a galera. Foi muita, né? Contusões. Quem não sabe agora do 2 é um esportista do futebol. Ele tá mostrando todo o seu talento. Tá doendo. E nós fizemos a entrevista com o pessoal do Motor Bastards. Nós não, né? Na verdade, quem fez essa entrevista foi o Claudio. Foi um teste que a gente fez aí pra ver se a gente aprova um repórter. Que são muitos, né? Muitos perfis. Maringuaça tá contratando também. Contratando repórter. Você quer ser repórter do Maringuaça, manda aí seu áudio, seu vídeo, sua foto. Né? Se for menina, não interessa, né? Não quero apanhar, escapou, né? Quero apanhar. E você vai ouvir agora a entrevista que o Claudio, um pouco da entrevista eu conduzi também. Claudio e eu fizemos com o pessoal do Motor Bastards na ocasião que eles vieram tocar aqui em Maringá. E logo após a entrevista, nós vamos curtir um som de uma banda prudentina, ou seja, uma banda de Presidente Prudente, o Dark Way. Vou já deixar aqui um abraço pro Joso. Dark Way, vamos ver aí se logo logo eles tocam em Maringá, de novo. É isso aí, pessoal do Maringuaça. Estamos aqui mais uma vez no Diário de Campo. E hoje eu vou deixar para um amigo nosso, o Claudião, para ele fazer a entrevista com os caras, muita gente boa que veio lá de Curitiba aqui, para nossa terrinha Pé Vermelho. Então eu passo agora pro Cláudio e ele direciona as perguntas. Maringuaça Rockcast! Não, rapaz, não é o galã do Maringuaça, o Léo falando. Sou eu, Cláudio, vocalista do Salamanders. Eu vim aqui entrevistar o nosso Motorhead Pé Vermelho. Eu vou começar pelo nome dos nossos integrantes da banda. E aí, querido, o que você faz na banda e qual é o seu nome? Meu nome é Rafael, querido. Toco guitarra. Isso aí. Você, qual você representa quem na banda? Eu sou o Leme, de Curitiba. E eu canto e toco contrabaixo. E seu nome? Carlão. É isso aí, o seu nome? Abner. Abriu. O cara esqueceu aqui, um pequeno lapso. Não, fizemos, tentamos fazer a parte do Mickey D aí, né? Com certeza. É isso aí, eu queria perguntar pra vocês, quanto tempo tem o Motorhead cover? Motor Bastard. A banda vai fazer agora um ano aí que tá nativa. Um ano bem produtivo aí, a gente conseguiu tocar em vários eventos, tanto em Curitiba quanto fora do... de Curitiba, no interior do estado do Paraná e também em outros estados aí, como Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, e tá sendo bem legal aí a aceitação da galera e tudo mais. É isso aí, galera! E vocês têm outras bandas ou só o Motor Bastards? Eu, além do Motor Bastards, eu toco em mais uma banda de black metal lá que chama Aqueronte, em Curitiba. Já faz já mais de 10 anos que a gente toca lá e estamos na estrada aí, no underground, aí também fazendo, tentando fazer e colocar o Brasil no mapa do metal mundial. Né? Com certeza, meus parabéns. Você toca em alguma outra banda? Tinha um projeto chamado Old School Death, uma banda de death metal lá de Pato Branco. Pato Branco, daí? Daí, só que agora tá meio parado lá. Eu tô com o Motorhead aí, tô com o Motor Bastards aí, tá massa pra caralho. Com certeza, imagino que seja. E você tem alguma outra banda? Não. É isso aí. E deixa eu perguntar, da onde surgiu a ideia de fazer um Motorhead cover? Ah, surgiu aí mesmo da... da minha paixão pela banda aí, que eu curto pra caralho Motorhead desde criança. E como a banda original não vem tanto pro Brasil, né, sempre aí de intervalos de 2 a 3 anos. Eu resolvi campear uma turma aí pra ver se a gente conseguia fazer um motorhead de qualidade aí pra proporcionar aí pra turma aí que gosta de motorhead, né? A sensação de estar no show do motorhead não sendo motorhead, né? Original, mas fazendo o melhor possível para que a turma saia satisfeita. Com certeza. E falando em show do Motorhead no Brasil, eu soube alguns instantes que você já teve um encontro com o poderosíssimo Lemmy Kilmister. Conta pra gente um pouco dessa história. Foi uma experiência muito massa mesmo que a gente teve lá. Eu e um compadre meu, a história foi a seguinte, né? A gente foi comprar um ingresso no local do show, de bicicleta, nós dois molecote ainda, de magrela e tal. Quando chegamos lá, era um dia antes do show, eles estavam passando som, tá? Cara, foi massa, daí tava lá o Leme, o Phil Campbell e tal, e tomamos até um drink com eles lá, e daí peguei autógrafo. Só não tiramos foto, porque tava com o dinheiro do ingresso contadinho, e naquela época não tinha celular com câmera, né? Só a maquininha Love, né, da farmácia, que a gente não tinha dinheiro pra comprar, que ela tava mais caro que o ingresso, quase. Mas foi uma experiência muito bacana. Tive a oportunidade de falar lá com Deus, né? Com certeza. Então os caras fazem justiça a todo o lifestyle rock and roll. Oh, com certeza. Já tinha lá vários grupos lá em volta dos caras, já levaram todas pro hotel e nós ficamos lá. Toda a passagem de som lá foi legal pra caralho. Com certeza. E deixa eu perguntar, o Motor Bastard tem planos de compor músicas próprias na mesma veia do Motorhead ou continuará sendo cover? Não, a ideia principal é continuar com cover, mas também com um trabalho autoral também. Temos planos aí de começar a fazer um trabalho autoral aí, bem nessa linha mesmo de power rock, speed metal aí, né? Uma veia bem Motorhead aí na época do começo, né? Uma atenção a Satã. Com certeza, sempre muito importante. É uma figura emblemática no rock and roll também. E eu queria perguntar mais alguma coisa. Alguma expectativa pro show de Maringá? As melhores possíveis aí, estamos vendo que a casa está enchendo aí. Esperamos aí estar um pouco bêbado também para poder fazer um show bem legal para vocês aí. Com certeza, galera. Eu vou passar agora a bola pro meu amigo Maringuaça Rockcast, Leonardo Miller. E ele vai perguntar algumas coisas sobre o black metal dos rapazes. Cara, eu acho que a gente vai ter que contratar o Cláudio pra fazer entrevista de campo agora, né? Contato do Motor Bastards. Pode ser pelo telefone, né? 419921-9155, é o meu celular. Pode falar comigo mesmo direto, que a gente não tem empresário. Muito atravessador não dá certo. Pode tratar comigo mesmo. E também tem o e-mail, motorbusters@gmail.com. E quem quiser ver os vídeos também da banda, pode acessar o nosso MySpace, que é myspace.com/motorbusters. Lá tem todas as informações, contatos, e tem vários vídeos também lá pra galera. Ô Carlão, e o Aqueronte, como é que anda, quais são algumas novidades, como é que estão as formações, shows, alguma coisa? Olha, sobre o Aqueronte, nós estamos com uma formação bem sólida agora aí, já faz uns 3 a 4 anos que estamos tocando com a mesma formação. Acabamos de gravar o nosso CD novo aí, vai sair um full length aí completo aí pra galera, depois de 10 anos de banda aí, tava na hora já da gente lançar um material desse oficial. E estamos trabalhando pro lançamento mesmo, aí depois que a gente lançar, a gente vai correr atrás aí pra fazer uma turnê de divulgação. E a cena black metal Brasil, o que, que você acha? Quais são as suas considerações sobre? Bom, ao mesmo tempo que lança muita merda aí, tem muita banda de qualidade também, não só no cenário black metal, mas no cenário metal, underground em geral. Muita banda boa mesmo, de qualidade, não só aqui no sul do país, mas no Brasil todo, no Nordeste, a gente pode, Bahia, tal, tudo mais. Turma umas bandas de qualidade mesmo, que fazem jus à história toda que o metal brasileiro tem no mundo aí, desde o Tarkovsky, Dorsal Atlântica e toda essa turma aí. E contato do Aqueronte? O Aqueronte pode falar comigo mesmo também. Mesmo telefone também? É, o mesmo telefone. O Aqueronte tem MySpace, não tem? Tem MySpace também, pode acessar lá. Vai estar linkado aí, a gente coloca depois no post aí, tanto do Aqueronte como do Old School, como do Motor Bastards também. Perfeito, pode acessar lá o MySpace da banda, que é myspace.com/aqueronte666. Lá tem todas as informações, release da banda, biografia, todos os materiais que a gente lançou, vários links também de divulgação. É isso aí, Carlão, muito obrigado, cara, bom show pra vocês, espero vê-lo em breve aqui, novamente, com o Aqueronte, né? Ah, perfeito, nós também aí queremos sair tocar aí, a nossa vontade sempre é de tocar, nunca quisemos ficar só na garagem. Espero a gente voltar aí, tanto com o motor, quanto com a Queronte aí, pra fazer uma sonzeira pra galera de Maringá aí, do norte do Paraná, e que tem vários camaradas aí que estão presentes aí. Vamos... Beleza, obrigadão, cara. Segue o Marcelo Taz no Twitter. Ei, você que ainda não segue o Mano Menezes no Twitter, siga o Maringuaça no Twitter. Eu não sigo nenhum dos dois, eu sigo o Maringuaça. Ah, mas tem um monte de gente que só tem Twitter. Eu sigo o Marcelo Taz, eu sigo o Mano Menezes. Cara, tem uma galera que só segue, tipo assim, Marco Luque, cara, Paniquete. O Requião, por exemplo. Você acha que o Requião, ele tuita os negócios? Cara, outro dia se o Requião... Se não é ele que tuita, é alguém no nível, né, o velho? O Requião tava fazendo Twitchcam, cara. É mesmo, velho? Sério, eu vi num blog. Não tive coragem de entrar, né, mas então, ele tava fazendo. Umas duas vezes eu já fui atrás do Requião no Twitter. Assim, pra dar uma olhada no que ele posta. Vi, ele dá umas cavaladas na galera, tá ligado? É, vi. Cara, se não é ele, é um assessor motherfucker nível dele. Não, acho que é ele mesmo. Falar que eu... É, mas cê, o Mano Menezes já teve vez de ter Twitter dele, né? Ele twittar e ele tá dando coletiva. Os caras, ah, não é o Mano Menezes. Ah, vá. Não brinca que não é o Mano Menezes. Meu, tem uns caras que não twittam. O do Hugo Chaves. O Hugo Chaves tem Twitter? Só que ele diz que não é ele, não. É os assessores. Esse é um cara, né? Não, até... Rola até umas tretas no Twitter das celebridades, né? Os o cara do... Que agora é do Raimundos lá, o ovelha lá, o coelho lá. Puta, o cara que cantava no Detonautas Rock Club. Koala. Koala. Que os caras chamavam de Koala. Do Rock Go. Ele tretou uma vez com os carinha da banda emo do Fresno lá. E disse que ia pegar os caras de porrada. Vamos aproveitar o gancho? Vamos pras dicas do Maringuaça 29? Vai, manda as bloco dicas. Novo que provavelmente vai durar um programa só. É sempre assim, já reparou, né? A gente é bem instável. Quantos blocos que a gente assim? já fez? Blocos legais, ideias maneiras. Dica de banda Maringuaça 29. Dica de banda? É, eu coloquei aqui. Ah, você inventou agora. Não, daí, né? Coloquei aqui, tá escrito aqui, ó. Não, mas é por isso que tá em último, né? Você colocou agora. É. Restart. Acho que vale a pena, cara. É legal o som dos caras. Cara, tem um lá, é Cisne. Assim... Cisne. Cisne, tanto assim, faz. Porque essas bandas são legais. Essas bandas são legais não é só pela música. A música é boa pra caralho. Ah, é ótimo. Tipo, pelo visual, né, cara? É uma coisa interessante. Tipo, cara, calça verde com óculos roxo. Dá um contraste na TV que eu vou falar pra baby você. Baby look, né, cara? E é legal que os caras são macho, né, velho? São. São macho. Você pode ver que o saco deles não cabe na calça. E na calça roxa, né? Que não tem muita ligação, às vezes, também com a cor do saco. Com o tamanho, né, do saco, né? Ou com mas a cor, né? O tamanho eu não sei, também não me interessa. Dica de filme. Black Soul foda. Black Soul foda, clássico. Segue clássico. Esse é clássico, cara. O cara que ainda não assistiu esse filme, cara, olha, merece uma surra. É igual o cara que anda de cachecol no inverno. Né? Eu descobri que nem os arquitetos gostam disso. Cuidado, hein? Cuidado, cuidado. Uma pessoa de respeito não usa cachecol, velho. A não ser que seja uma mulher. Homem não usa cachecol. Eu ainda sou mais crítico. Eu acho que cacharel também não é pra homem. Cara, cacharel é a mesma coisa que cachecol. Então, só que já vem costurado, né, velho? É a mesma... Fru. Dica de seriado. As Visões da Raven. Esse é massa, velho. É massa. Esse aí, esse, Lost, Two and a Half Men, é tudo top. Top of the top. Tem que... Vai. As visões da Raven, cara. Não, o Dicas do Maringuaça acabou aí, velho. Acabou aí? É. Ainda bem que acabou aí, porque daí pra frente... Hum... Cara, acho que eu tô pegando gripe. Faz uns 4 anos que eu não pego gripe, velho. Sempre a primeira vez. É, o Maringuaça patrocinou um evento tempo atrás. O workshop de bateria do Max Kolesner. Ele tocou isso aí, mano. Sério. Oh, é massa, cara. Foi legal pra caramba. Você vê o cara tocando assim. Tipo, porque é diferente. Você vai no show, né? Você presta atenção no guitarrista, você presta atenção no cara que tá te empurrando. O cara que vem com o sovaco na sua orelha, tá ligado? É, sei lá. O cara do sovaco, o cara que te dá um soco, o cara que empurra o outro e racha sua testa, né? O baixista que tá cantando. Então você olha o baterista lá no fundo, você consegue ver alguma coisa, mas nem tanto. Então no workshop, assim, o pessoal teve a oportunidade de ver mesmo o cara tocando aquela porra lá, velho. O cara toca rápido demais, velho. Olha, que tem uma galera que toca rápido, hein? Então, eu fiz uma... Você toca o quê, velho? Toco baixo, cara. Mas não toco muito rápido, não. Eu fiz uma pequena entrevista com o Max. Por sinal, muito gente boa, assim como os caras do Motor Bastards. Max Kolesner, baterista da parada. Algumas perguntas eu até... Talvez tenha repetido, né? Das perguntas que o pessoal fez no workshop. Mas você considera isso aí como um presente pro pessoal que escuta o Maringuaça, que não pôde ir no workshop. E mesmo pode... assim tem as respostas do cara. Não podia ou que não quis gastar... Ou não podia, ou não tem dinheiro, ou é pobre, ou é fudido pra caralho. Não, acontece. Eu não fui porque eu tinha prova. Ah, você tá... Mas eu já, que... eu já fui. Você é um universitário, né, cara? Você não é um engenheiro civil, né? É, tô quase lá ainda, calma. Não, mas eu já fui em workshop de guitarrista, de baterista, não esqueço, não deu pra ir. De baixista, só não fui de vocal ainda, cara. Que... Ah, deve ser legal pra caralho. Acho que assim, é então, uma área que eu não quero chegar nem saber o que que acontece, mas... Mas é sempre bom, cara, você sempre aprende alguma coisa e é, a didática é, cara, é outra. Talvez assim, é, sei lá, a gente vendo um workshop de bateria, eu não toco bateria, você não toca, mas a gente consegue pegar uma coisa ou outra. Pega, do... Não. Do estudo, sabe? Do... As maçotas, o cara se pega. Não passa tudo, lógico, né? Porque ele também não é idiota, né? Burro ele não é também. Você quer mas... fazer algo com o cara diferente, você paga um workshop, né? O preço é outro, né? Mas é sempre interessante. Bom, agora tá passando em altas horas o programa do caralho. Eu tô triste porque hoje eu perdi o Legendários. Tô puta, triste. Você assiste puta a prova. Programa massa do caralho. Vai se fuder. Dicas de programa de humor. Legendários. Legendários? Legendário, todo tá sábado dado. À noite. Maringuaça recomenda. Isso. Humor. Então fica as quatro dicas. Dica de banda, de seriado, de filme e de programa de TV. Tá, faz um repeteco geral aí. Dica de banda, Restart. Restart. Dica de filme, Black Soul foda. Puta foto, sacanagem. Dica de seriado, As Visões da Raven. As Visões de Raven. E dica de programa, Legendários. Legendários. Certo? Então agora a gente vai ouvir a entrevista do Max, do Crisium. E logo depois vai rolar o sonzinho do Mente Podre. Pessoal lá de Pernambuco. Pernambuco, né? Pernambuco. Eu não sei como que a gente achou os caras ou os caras acharam a gente. Eles acharam a gente. É um som muito louco, cara. Vocês vão ouvir. Mente Podre. Vale a pena. É isso aí, pessoal do Maringuaça. Estamos aqui mais uma vez no dia de campo. Agora com o Max Colesni do Crisium. E ele veio aqui para Maringá para nos fornecer um workshop de bateria, no qual o Maringuaça apoiou. E vamos fazer aí umas 5, 6 perguntas para ele, né? Aproveitar a passagem desse grande companheiro do metal aqui em Maringá. Então, Max, a primeira pergunta é: como é viver de música, cara? Quais são as dificuldades e quais são as facilidades que tem com essa vida? Ah, cara, em primeiro lugar, viver de música, pra mim e pros meus irmãos, né, que me acompanham no Crisium, é um sonho que virou realidade, né? Quando a gente era moleque, e a gente começou a trabalhar muito cedo, assim, saiu de casa cedo. Eu trabalhava desde os 13, 14 anos de idade, era office boy, auxiliar de escritório, trabalhei com transportadora, todo mundo trampava pra cacete pra investir na banda, pagava as contas, comprava, tipo, baqueta, guitarra, essas coisas assim, né? Até que chegou um dia que a gente pôde deixar esses trampos pra trás e se dedicar à sua banda. Então é um sonho, cara, não tem nada o que reclamar. A gente não tem luxos, né? Ninguém é podre de rico na banda, mas a gente vive bem, cara. Então, cara, eu diria que não tem nenhum um ponto negativo nisso mesmo, cara. Porque, que nem eu falei, é um sonho que virou realidade, cara. Poxa, cara, bom saber, não tem ponto negativo, muito legal isso aí. É, assim, tudo na vida tem seus... Tem os seus percalços, lógico, né? É, mas assim, nada é perfeito sempre, lógico. É. Mas o grande segredo da vida é isso, é você não se abalar com os dias difíceis, né? Você tem um dia difícil hoje, tá desanimado, então não é por causa disso que você vai largar tudo, você vai continuar, que amanhã você vai ter um dia melhor, né, cara? É, e eu... Algumas perguntas aqui já, o pessoal já fez durante o workshop, mas às vezes para você dar uma explicada rápido assim para o pessoal que escuta nosso programa, quais são as influências que você teve assim, ou que você tem até hoje? Ah, é praticamente o que eu tive e tenho é a mesma coisa, cara. Eu aprendi bateria, a tocar bateria no começo, eu ficava na frente do aparelho de som, né? Ficava tocando bateria na cadeira, no sofá. E comecei tipo, acompanhando CDC, umas coisas mais simples assim. Aí depois fui melhorando, aí fui tentando tirar uns Iron Maiden, The Number of the Beast, né? Uns Deep Purple, umas coisas mais difíceis, mais complexas, né? Sempre muito curioso, tentando descobrir como é que... Hoje em dia é tudo mais fácil, né? Você tem videoaula, professores, YouTube, tem várias explicações. Na minha época não tinha nada, não sabia nem como é que o cara pisava no bumbo. Uhum. Né? Então foi muito na raça, assim, aprendendo. Então a minha escola mesmo foi com as bandas de metal, assim, né? AC/DC, Iron Maiden, Deep Purple, Motorhead. É, e aí depois, né, pintou o lance mais brutal, assim, que era o Metallica na época, né? O Slayer, Sepultura. Isso aí também influenciou muito, né? Então você é autodidata? Sou autodidata. É, eu já tive uns toques, assim. Depois que eu já tocava, eu tava no Prison, já um amigo meu, um baterista também, lógico, né? Ele falou assim, pô, você é um puta batera, pá, admiro muito seu estilo, mas você ficaria melhor se você aprendesse algumas técnicas, tipo rudimentos, paradidos. Aí eu falei, pô, me ensina. Ele me mostrou um paradido, né, que é um exercício de técnica da bateria, que é aquelas, um, dois, um, inverte os movimentos da mão e tal. Aí eu, quando eu descobri isso aí, isso me abriu a cabeça para um novo mundo, assim, sabe? Eu evoluí muito quando aprendi esses rudimentos de bateria, né? Eu acho que isso aí foi uma coisa importante, assim, no decorrer, né, do processo. E o que você escuta hoje em dia, hoje, assim, que está no seu player? Cara, no carro, por exemplo, eu tô com o CD do... Tem um CD que a galera não conhece muito, que pra mim é uma aula de bateria, que é o primeiro CD do Grape Inc., que é a banda do Dave Lombardo, Power of Inner Strength, que eu aconselho qualquer baterista que gosta de thrash, de death, um som mais brutal, assim, escutar esse CD, que é uma aula de bateria e de música também. É uma sonzeira muito foda, muito bom mesmo. E tô escutando bastante o novo do Slayer, que saiu aí. Escuto as velharias de sempre também, tô com o Power Slave lá no meu CD player, o Altar of Madness. Eu sou bem metaleiro mesmo, cara, eu escuto metal. Tradicional. É, tradicional, metaleiro na veia, cara. É, você falou do Grape Inc. e o Fantomas, o que você acha do Fantomas? Já ouviu? Já ouvi, cara, é bem maluco assim, né, é loucura, né, mas eu prefiro o Grape, cara. É bem loucura, é, tá? É loucura, mas é legal, só de ver o Lombardo tocando já tem o seu lado bom, né, cara. Uhum. E, cara, queria saber, da outra vez quando vocês estiveram aqui em Sarandina, que é grande Maringá, uhum, né, podemos dizer assim, uhum, conversei com o Alex, ele disse algumas coisas da continuidade da turnê da banda. Uhum. Eu queria saber agora quais são os planos, quais são as surpresas do novo CD, se tem alguma surpresa, alguma dica, alguma coisa. Uhum. Lógico, a gente já começou a compor o disco novo, né? Tem nome? Não, a gente tá começando a fazer as músicas, vamos fazer um disco com bastante calma. A gente quer fazer um puta disco, cara, um disco pra nego metaleiro bater cabeça e quebrar o pescoço, cara. Então a gente tá bem focado nisso agora. E aí a gente deu uma freada nas turnês, né? Porque se você fica fazendo muita turnê, você não consegue compor, não consegue fazer um disco legal, né? Porque a turnê toma muito tempo da banda. Então a gente tá aqui no Brasil agora, se dedicando a isso, a compor um bom disco. E nesse meio tempo a gente fica fazendo alguns shows pelo Brasil, na América do Sul, né? A gente fez show na Argentina, vamos tocar no Peru também. Shows aí pelo Brasil, afora aí, né? Mas aí é uma coisa mais light, né, do que fazer uma turnê. Sim. Na Europa, porque você toca o fim de semana, volta pra casa, né? É. Aí tem a semana toda pra se dedicar ao disco novo. Então, estamos nesse pique agora, de compor e fazendo shows aqui pela América do Sul. Max, o download de MP3, ele atrapalha ou ele ajuda? Isso é relativo, né? Porque depende muito da mentalidade do indivíduo, né, cara? Eu acho que, cara, que o cara que ele baixa a música e não compra o CD, mesmo se ele não baixasse, ele não ia comprar mesmo, porque é a mentalidade. O cara aí, ele dá um jeito de fazer uma cópia num CD, um CDR barato, vagabundo, ou ia gravar uma fita que nem antigamente fazia. Eu acho que tem atrapalhado bastante, mas ao mesmo tempo tem uma galera bem consciente aí que sabe que as bandas dependem muito disso, de um CD ter uma boa saída, ter um respaldo legal e por incrível que pareça, o CD continua vendendo, né? Porque tem essa galera consciente. Eu acho que o Headbanger, assim, a galera que curte metal, o verdadeiro mesmo, ele é consciente, cara. Ele vai no show, ele vai lá, apoia a banda, ele compra o CD, compra o merchandising da banda. E, então, eu acho que independente de toda essa putaria que rola de internet aí, de MP3, download, o CD vai continuar vendendo, principalmente no metal, porque a galera tem consciência, cara. Eu também sou adepto a essa ideia. Max, o que você diria pra uma pessoa que tá começando a tocar bateria hoje? Cara, eu diria pra aprender a tocar bateria. O básico, o fácil. Saber tocar uma música, um rock and roll simples com um bumbo. Saber tocar uma música, ter musicalidade, ser músico, antes de querer ser rápido, de querer ser técnico. Isso é besteira. Eu já vi muito baterista querer do dia pra noite, quero tocar rápido, quero tocar. Não, isso é uma bobagem, isso aí é perda de tempo. O cara tem que aprender devagar. Vai ali, aprende um ritmo, um 4x4 normal, ali aquela batida SDC, um rock and roll básico, ter musicalidade. E dali em diante vai desenvolvendo aos poucos, sem querer botar a carroça na frente dos bois, cara. É isso aí. Bom, a gente conversou com o Max, eu gostaria de agradecer pelo espaço que ele cedeu, pelo tempo que ele deu a entrevista aqui pro Maringuaça. E dizer que tanto você quanto seus irmãos, que eu tive a oportunidade de conversar da última vez, vocês são muito gente fina, são de parabéns, o som do caralho. Assim, eu acho que vocês têm que continuar a mesma pegada, que o Southern Storm une peso e velocidade numa medida perfeita, sabe? Acho que tá muito, muito bem feito. E, assim, eu gostaria, sei lá, se você tem alguma... o que dizer para o pessoal que está ouvindo a gente aí, por último. É isso aí, meu. Obrigado aí, todo mundo que tem nos apoiado, todo mundo que tem se mantido aí fiel ao metal. Porque tem muito cara aí que entra na cena cheio de radicalismo, cheio de ideia. Aí basta arrumar uma namorada ou qualquer merda, aí já larga tudo. Pessoal sem personalidade, né? Então acho que a galera que tem que... O metal, ele é um negócio que é mais que uma religião, assim, cara. Você é ou não é, cara. Você tem que, independente do que aconteça na sua vida, se manter forte, porque isso aí, o metal renova a alma da pessoa. Então é isso aí. Todo mundo que tem se mantido aí fiel ao metal, parabéns aí pra todo mundo. Valeu, Marcos. Daqui da cidade, de Paracatu? Paracatu? Você já tinha feito isso alguma vez? Não, não. Por que que você fez isso? Hã? Por que que você fez isso? Sei não. Você já tem passagem pela polícia? Tenho. Você é de qual cidade? Salvador. Está aqui em Paracatu fazendo o quê? Eu não sei. Como que você veio de Salvador até aqui? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui caindo lá de cima, bati ali. Quando eu bati, aí eu saí batendo assim. Você é de outro planeta? É. Você bebe cachaça? Só não fumo maconha. bloco finaleiro agora, né? Acabando, mano. Mas tem mais uma entrevista. Você que acha que não tem entrevista, né? Vocês falam que a gente não trabalha, né? Então vamos direto. Porque interessa. Vambora. Vamos ouvir a entrevista que a gente fez com o Edu, baterista do Nervo Caos, na passagem que eles tiveram aqui por Maringá. Por sinal, um show muito bom, cara. Gostei. Muito legal. E acho que o resto vocês podem conferir aí na entrevista. Só escutando pra saber, né? É isso aí. Não, então, peraí. Vamos começar a entrevista do Maringuaça com o Nervo Caos com essa história. Que porra é essa? Vocês vão tocar com o CPM22? É, na real, a gente foi fazer dois shows no Chile. E quando a gente chegou lá, o produtor falou que tinha uma banda do Brasil que ia abrir pra nós. E quando a gente viu, era o cara do CPM22. Aquele dreadlock lá, que é o vocal, né? É, que montou uma banda de metal moderno, tá ligado? Chama Astafix. Então você pode conferir a Safi, que você vai ver o que eu tô falando. E é bom? É. É antiético falar mal dos outros. Esse é o Edu, batera do Nervo Caos. Estamos aqui no Tribus Bar, Diário de Campo. É meu podcast, mano. É, o Daniel tá gritando alguma coisa aqui. E pergunta pro Edu. Edu, pra quem não conhece o Nervo Caos, como você definiria? Ah, um som nervoso, caótico, metal, música extrema, saca? Mistura de várias influências. Tem um pouco de thrash, de death tradicional, de black, de grind, de crossover. Basicamente a gente faz o que a gente gosta pra quem gosta e foda-se os rótulos. E vocês conseguem viver de música? Lógico que não, quem me dera. Bom, vocês lançaram o Batalhas of Hate agora em abril. E como é que tá a divulgação, tá a galera, a aceitação tá boa, como é que tá? Quais são os comentários? Então, esse é o nosso quarto CD e a receptividade tem sido positiva, por enquanto, tanto pela mídia quanto pela galera que vai nos shows. A gente tem feito uma turnê aí grande, que começou no final do ano passado, em dezembro, e já rodamos praticamente quase o Brasil todo, uma parte da América do Sul, e vamos continuar rodando aí até o fim do ano, essa é a ideia, e o pessoal tá recebendo bem, tá sendo bem recebido, por enquanto não vou automático. Então tá bom, né? É, acho que é, né? É, falando em turnê e tal, vocês sempre, assim, quase todo ano vão pra Europa, né? Vocês têm uma experiência já boa nisso. É, quais são os planos? Onde vocês vão tocar? Então, a gente tem uma turnê agora em outubro e vão ter em torno de 30 shows. É, durante 30 dias, a gente deve passar aí por uns 15 países, deve abranger Alemanha, Áustria, Polônia, Espanha, Itália, França, Bélgica, Holanda, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Bulgária, República Tcheca. Acho que por aí. Decorou bem? É, acho que por aí. Tô entrando no mapa. E como que é tocar todo dia, durante 30 dias, cara? Cara, pra nós é um sonho realizado, saca? Um objetivo atingido, porque tudo que a gente sempre sonhou e a gente nunca conseguiu fazer, infelizmente. No terceiro mundo, no Brasil, na América Latina, as coisas são mais complicadas, entendeu? Lá fora, pelo poder aquisitivo e culturalmente falando, é mais acessível, o underground é mais profissional e as bandas conseguem até se manter, justamente por isso, porque tocam todos os dias, entendeu? Então é mais fácil, muito difícil no Brasil, você toca sexta, sábado e domingo, acaba tendo que ficar segunda, sexta, quarta e quinta parado, gastando dinheiro pra comer, pra ficar, então inviabiliza. As distâncias também são muito grandes e a economia, enfim, acho que é cultural. Edu, mudando um pouquinho de assunto, Boa essa. Essa parte eu corto, tá ligado? O Nervo Caos tá com uma nova formação agora, né? É uma banda, assim, que já passou por algumas formações diferentes. Eu queria que você comentasse sobre a formação atual e sobre essa mudança, não constante, essas mudanças que tiveram na banda, assim, decorrer desde o início até agora. Ah, a gente o porquê disso? A gente é quase o Spinal Tap do Death Metal, tá ligado? Eu acho que as mudanças de formação, eu acho que elas acontecem justamente pela dificuldade de tocar numa banda, e uma banda como a gente, que procura fazer um negócio profissional e levar a sério, entendeu? Então a gente é uma banda de estrada, a gente é uma banda que faz ao vivo, saca, tocando. E normalmente, 90% dos casos, as pessoas acabam não segurando a bronca pela agenda, porque a família enche o saco, a namorada, a mulher, ou o chefe, ou o cachorro, sei lá, alguém enche o saco, o cara acaba saindo da banda. Os outros 10% é porque ou o cara não se dedica o que tem que se dedicar, ou o cara é muito louco, saca? Ou dificilmente é a famigerada diferença ideológica. É, que é desculpa, né? É um rótulo pra mim. Essa seria a maior dificuldade do underground, assim, do metal no Brasil? Eu acho que da música underground em geral, entendeu? Porque você tem que ter amor ao que você tá fazendo, porque você tem que abrir mão de muita coisa, de estar com a sua mina, de estar na sua casa com a sua família, de perder emprego, de decorrer atrás de outro emprego, de ficar no perrengue. Isso é pra quem tem no sangue, não é pra qualquer um, entendeu? É muito mais difícil do que parece, na real. Mas essa é a magia, não é pra todo mundo. Edu, e falar nos downloads, cara, qual a sua opinião sobre o pessoal que faz download, que baixa os CDs até do Nervocals? O que você tem a dizer sobre isso? É benéfico, é maléfico? Até que ponto ajuda? Sinceramente, cara, eu acho que é benéfico. A gente nunca ganhou dinheiro com venda de disco, saca? É bem isso mesmo. Então, que divulgue a banda, que baixe, que pirateie, que roube, que faça o escambau, saca? A banda, eu acho que, na minha visão, as bandas ganham nas turnês, fazendo show, vendendo merchandising. Quem ganha dinheiro vendendo CD é a gravadora, saca? Dificilmente algum brasileiro, alguma banda no Brasil usa direitos autorais. Então isso é uma utopia, eu quero mais é que faça um download mesmo. Boa essa, cara. Bom, o Edu também, ele é representante, dono, ele é a Tumba Records. E, Edu, eu queria dar uma palhinha, assim, explica como anda a Tumba, o que que anda fazendo, quais são os projetos. É o seguinte, a Tumba agora só faz produção de show. Eu encerrei a parte de distribuição, de selo, de loja. Por quê? Ah, porque eu não tenho tempo pra fazer tudo, eu sou uma pessoa só, saca? Então eu tô focado só em fazer show, e aí eu faço show das bandas que eu curto, porque eu acho que a gente tem que agir globalizado na sua cena local, entendeu? Então eu gosto do Brasil, e eu quero ver a cena daqui crescendo e evoluindo cada vez mais. E eu acho que já tá do caralho, porque quando eu comecei há 10, 15 anos atrás, saca? Ninguém fazia esse tipo de coisa. Hoje em dia tem uma porrada de produtor, uma porrada de show. A galera já não tem até grana pra ir nos shows, tanto show que tem. Então eu acho que definitivamente é isso aí, o Brasil entrou na rota. E é isso aí, só falta a economia dar condições pro povo conseguir comer e ver pro show. E qual que é o próximo passo da Tumba? Assim, que tem, né? Tá vindo por aí? Então, na real eu tenho o Setembro Negro agora, em setembro, né, óbvio. Com o Gorgoroth da Noruega e o Entronid da Bélgica. Depois em novembro eu tenho o Vader da Polônia e o Ragnarok da Noruega. E Vader, eu recomendo o Vader, hein? E aí em dezembro eu tenho Enslaved e o Athene da Suécia. Bacana. E pra esse ano é isso. E o Vader você vai trazer pelo menos pra Curitiba, né? Estamos tentando, depende mais dos produtores do que de mim, né? Fala com o Adriano, traz pra Maringá. Então, guerreira, demorou. O Vader é foda. Como eu não tenho mais perguntas, agora eu vou deixar em aberto pra você, sei lá, o que quiser. Lembrando que o MySpace, os contatos do Nervocals estão aí no post, bem como da Tumba Records também. E Edu, é isso aí, cara, as suas considerações. É isso aí, queria agradecer a você, saca, que vem batalhando aí pelo espaço pra nós, pelo apoio por nós aí, a Adri, a Pandora aí, o pessoal todo aí, é nóis, metal satânico, é o metal da morte, anticósmico, Metal of Death. Qual foi o pior lugar que vocês já tocaram na gringa? pior GT, é o pior lugar que a gente tocou na gringa? Ah, não sei, cara. Lá não é ruim? Ah, na Espanha. Acho que o pior lugar foi na Espanha. É por causa da alfândega? É, por causa das tretas. Os espanhóis não bica muito os brasileiros. É mesmo, cara? Não sei por quê, mas não bica. Acho que fizeram merda lá, tá ligado? Foi com o filho da puta mesmo, né, cara? É isso aí, pessoal do Maringuaço. Vocês ouviram o Edu do Nervocal. Um programa recheado aí com entrevistas. Um abraço pra vocês e até a próxima. É, o cara de pastel. É isso aí, pessoal. Vamos lá, mancha. Vocês ouviram hoje entrevistas com diversas, Motor, né? Bastards. Acho que a gente vai ficar uns 6 meses sem gravar entrevista com ninguém. Nossa, eu não aguento mais essa entrevista. Meu celular tá lotado de entrevista. Entrevista com o Max, do Crisium. Entrevista com o Edu do Nervocaus. Ó, dois bateristas sendo entrevistados aqui hoje. Bonito, né, cara? Ficou legal. Ficou chique. Tum-tum, né? Chega de entrevista, eu não aguento mais. Bombo A, bombo B. É muito, tipo, será que eu vou passar uma vergonha daqui a pouco, tá ligado? Foda-se. É, mas é o risco que a gente corre, né? Mancho, você tem abraços, considerações finais? Cara, os abraços de sempre, né? A patroa. Tá vendo Serginho Groisman ali na TV, quase dormindo no sofá. Nem pisca ainda. Né? É. Aquele. Pai e mãe, pro pai especial que hoje. O dia dos pais hoje, né, velho? Verdade. Pra quem não sabe. Abraço aí pro todos. Aliás, não, você abraço tiver... a você, papai, que escuta Maringuaço. Papai que escuta Maringuaço aí, leva aquele abração por trás. Você. Pai que trabalha para sustentar seu filho. Um abraço pra você. Deixa de comprar a sua Ibanez pra comprar fralda. Pensou na cagada que você fez? Ai, ai. Não, mas é isso aí. Eu... E um abraço pra família Maringuaço, né? Já que tem a família. Sim. Restart, né? Por que nós... Abraço pra família Maringuaço. Família Maringuaço. Quem quiser abraça a causa, né? Eu quero mandar um abraço no coração de todos os que estão ouvindo agora. Você que está ouvindo Maringuaço exatamente agora, um abraço no seu coração. É muito profundo, né? É muito argentino isso aí, né, cara? É muito argentino. É muito argentino. Esse negócio de abraço no coração é muito argentino. Então, um abraço normal aí, né, pra galera que escuta o programa. Lembrar mais uma vez de entrar no nosso blog, divulgar o nosso blog, porque nós não temos mais tempo pra divulgar o blog. Cara, vamos fazer uma promoção. Eu tenho 2 empregos, não consigo mais ter banda. Você tem emprego, ainda tem que se formar, né? Vamos fazer uma promoção assim, bem absurda. Se a gente cair no trend topic, se a gente... Não tem como, velho. Se cair no trend topic, eu dou 1.000 pra galera, véio. Eu sorteio R$1.000 se a gente cair no trend topics. Aí, tá feita a aposta. Sorteio mesmo. Maringuaço no trend topics. Põe lá, hashtag Maringuaca. Hashtag Maringuaca, Milão do D2. Milão, filho. Eu sorteio eu Milão. Eu financei aí pelo menos um terço desse. Vai cair no trem de top. E tem que tirar uns par de print screen pra mandar pra gente. Lógico, comprovar. Lógico. Claro. Você acha que o sorteio vai ser. Mas a aposta, como toda. Tá lançada, tá lançada. Todos os sorteios e bônus que teve no Maringuaça sempre foram cumpridos. A gente vai cumprir mais essa. Vamos adiantar o programa da próxima semana? Que você tá ligado que vai ser o próximo. A gente passa um mês e meio sem gravar. Quando grava 2. Logo, pá, pá. Pira já vem soltando. Então, a gente vai ter que gravar fim de semana, de qualquer jeito. A gente vai gravar com o Biriba, que é o Cristiano Bassan, nome verdadeiro dele, né? Um camarada nosso que tá na Inglaterra. E a gente vai trazer o Gilson também, do Holder, e o Carlos do Noblash. Provavelmente, não é certeza também, né? Tomara que dê tudo certo. E se não der certo, você nem vai ouvir isso aí que eu tô falando. É, vai ser cortado na edição. É, quero mandar um abraço também pro pessoal que... Mas é importante relevar a que nível os tentáculos do Maringuaça chegam. Você vê, né? Na Inglaterra, velho. Na Inglaterra. É, mandar um abraço pro pessoal que fabrica Heineken. Pessoal que fabrica Stella Artois. Patrocinou hoje, né? E o pessoal que fabrica Antártica Sub-Zero, porque hoje foi uma mistura do caralho, né? Você vê que o Maringuaça... É a variedade, né, cara? É a variedade de cervejas. Então, um abraço pro pessoal. E agora vocês vão ficar com o e-mail aqui. Vamos ler o e-mail aqui, ó. Olá, equipe do Maringuaça, tudo ok? Espero que sim. Quem escreve é o Eric, vocal da banda Unreal, de Jundiaí, São Paulo. SP. Segue em anexo. Tá. Blá, blá, blá. Vai tá então aí a gente vai ouvir um som agora da banda dele. Como que é o nome da banda? Unreal. E o nome da música é Dead Inside But Dreaming Alive, que estará no CD intitulado Scream Forever. Tenso. É isso aí, até semana que vem. Tenso. Ui. Exatamente. Deixa eu ver se o Rodo saiu. Só pra saber, eu vou colocar no final só. E já voltamos. E depois? Calma. Calma. Calma. Muita calma. Achou que acabou? Pode deixar, agora eu já sei. Ainda não.